Paulo voo, na Galo 96, posso tocar aqui, ó, B1 no 68, autonomia 3 horas, fazendo a fila 3-1. Voo no 096, autorizado o táxi. Via, parte 1, no Índia, ponto espera aqui no 02. No 18, deixa eu ver se é legal no 02, no 096. Repasse o 1 no Índia, ponto espera, dá no 0295, confirme o PNH? PNH o 02, juro. 1 no 02, certo, no 096. Controle, salva 1-20, decimal 8. 208 com controle, são 3858. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Salva 2-8-6-3-0, ponte 6 para o Puxa. Já para Puxa, o 8-6-3-0? Ponte 6-3-0 para o Puxa, da Ponte 6. Gente, na ponte 06, coordenando com a equipe de solo, após passagem de Boeing 737, trago a causa, autorizado por chama táxi. Pode coordenar, após passagem de boa causa, já está de solo, vai para a ponte 63. Solo, Salvador, boa noite, Papa Romeu, Delta, Charlie. Papa Romeu, Delta Romeu, Charlie, agora só um minuto, corre para João Pessoa, para a Serra Boca, transição Caju, e confirma apenas a pista que deu cola, a pista no 7 e o pátio. Salvador, voo 096, ponte espera, dono 0, pronto para decolar. No 096, mantém o ponto de espera. Mantém, está visitando a aeronave na final. Meu Thiago, autorizado Serra Bravo, Juliette Papá, conforme rota, plano de voo, nível 390. Decola da pista no 7, primeira curva esquerda, puxa de saída, Puca, transição, Caju, transfone 5030, controle no 20. Ponto autorizado para o retorno 390, via rota do plano de voo, decola da cabeceira no 7, primeira curva esquerda, saída da Puca, transição, Caju, transfone 5030, controle 20, 8, J, 10. Correto cruzamento, confirma o POB, pode estar bato? POB, sim. Para acionamento, chama a torre, 1-1-8-95. QNH 1-0-2-1. QNH 1-0-2-1, para acionamento, chama a torre, 1-1-8-95, dá para acionar. Autonomia alternativa, e autorizar o táxi via Pati 1, no Índia, ponto espera fixo no 02-11-1895, que é legal no 021, né? 096, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 30 graus, 1-09. Autorizado, decolagem da 1-0, voo na 096. Autorizado, táxi Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3-3-0. Voa Duna, autorizado, ele é 3-3, para trás, estabilizado, 4-3-0. 305, após passar em 2320, utilizando ingresso Pationo, de Juliette, posição 05. Após a passagem, Pationo para o Brasil. Mano 096, decolada aos 56, controle Salvador no 20, décimo 8. 208, Gono 9, Mano 096, obrigado. Controle Salvador, Gono 096, 1700 pés, saída Momo, transição Frutti. Momo 096, contato canal da decolagem, desculpa, via saída Momo, cumprindo a restrição superior da saída e ascensão para o nível 370. Momo, saída Momo, transição Frutti, sobe via do nível 370, 0096. Como que temos tráfego em aproximação pelo setor nordeste? Tráfego agora, posição 12 para 1 hora, 30 milhas, rumo sudoeste, o Airbus 320, passando o nível 110 em descida. Assente, tráfego 0096. 3858, chame Recife, 12685, alterna 12545. Recife 2685, alterna 2545, só 3858, boa noite. Azul 4298, informe seu desvio. Tranquilo, Gustavo, Recife na Praia de Duna, agora para 392. Se tiver eventuais desvios à frente, informe ao controle. Tranquilo, 4298. Nenê 313, informa o tráfego 11 horas, 23 milhas, rumo noroeste, um Boeing 738, passando 3.510 em ascensão. A Bravo Golf Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 340, decola 1-0, primeira curva à direita, vestido de saída da El Leda, ótima. Transponda 5057, controle 1208, tá 3815. Pesilo 10, Zéu, Leda, Mótima, 5057208 para Serra Bravo, Golfo Meu. Correto planejamento, chama a produção na posição 03. Ah, está pronto. 03, chama a produção, até 3815. Desculpa, não entendi. No portão 03, chama pronto acionamento, está 3815. Está pronto. Autorizado, puxa, chama táxi. Chama táxi, 385. Rumo noroeste, o Boeing 738 passa cruzando o 085. Gente, o tráfego como é 313, está visual. Rumo, valeu. É. 096, poderia voar a Frutti? Aguarde gol no 096. Salvador, Xané 6310, decolando a Puca, região Araújo. Xané 6310, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 350. 350, saída Puca, 6310. Azul 4298, passo Bruno, estabilidade. Azul 4298, complemente a final de chame torre no 895. Complemente a final de 895, azul 4298, boa noite. Santana 63, vamos 3, desça via para 2.000 pés, ajuste no 022, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2.000, desça via no 022, reportamento estabilizado, 63, apreza chão. Tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 3.542, não sei. Do 4298, cheque trem, pouso autorizado, pista no 0, vento 140 graus, 109. Gente, livre pouso 90, do 4298, baixei travado. O Delta Romeo Charlie informa, aguardando passagem da aeronave final do 10. Nossa, só for da BLS, pode estabilizar. 2-0, portará, 6303. Uno 096, Chame Centro Recife, Uno 2685, Aterna 12545. Recife 1285, 1245, Uno 096. Chané 6310, livre desvio. Confirme a proa e quantas milhas vai fazer o desvio inicialmente. Aguarde autorização para o Aru. Vai ser a proa 045 por 60 milhas. Ok, aguarde coordenação com o tempo para voar o Aru. Chané 6310, após desvio, está autorizado Romeo Fox 018. Chané 6310, após desvio, Romeo Fox 018, obrigado. É 6313, complete, afinal chame torre 1895. 1895, bom trabalho. Do 4298, no solo 05, direita, taxiway, Fox Trot, no 21.9. Direita, Fox, 21.9, tá, né? Torre, boa noite, o Chorame é 3.3, estabilizado, ele é taxiway. Delta Romeo Charlie, decolada 05, controle Salvador, no 20.8. 208, boa, Charlie. 6313, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, tráfego avistado. Gente, 6313, aguardando. Papa Romeo Delta, Romeo Charlie, contato radar na decolagem, desculpa, via. Mantenha a proa até 3.000 após curva e à esquerda na proa de Puka. consciente, então está retornando, mantendo a proa. E após 3 mil, proa de Puka, Delta Romeo Charlie. Delta Romeo Charlie, se considere, está autorizado voar Puka da presente posição, incremente apenas a sua subida para o nível 390. Consciente, está incrementando a subida, voa direto Puka, Delta Romeo Charlie. 313, cheque trem, pouso autorizado, pista no zero, vento no 40 graus, 1 ou 2 nós. Marchando travado, autorizado, pouso, pista no zero, 6 4298, tá dizendo ingresso Pati 1, posição 01. Pati 1, posição 1, tá dizendo ingresso. Chané 63, 1-0, chame Recife, 1-2-6-8-5, alternando 2-5-4-5. 2-6-8-5, 2-5-4-5, 63, 1-0. Chané 3-8-1-5, autorizado a alinhar e manter, ficha no 0. Chamei a 3-1-3, no solo 09, direita, taxi 6 Foxtrot, no 2-1-9. Afonso, 2-1-9-6-3, Delta Romeo Charlie, aguarde para voar Aru, mantém o perfil da saída após Puka. Ciente, cara. Chané 6-3-1-3, que profissa no texto. Chané 6-3-1-3, autorizado táxi, Alfa, reporta aí para a Juliette. Autorizado a decolagem, 3-8-1-5. Posição 04. Ingresso automático, posição 04, 3-1-3. 1-0-2-2, informe no enviado de descida. Tava uniforme Serra, ajuste 1-0-2-2. 3815, decolada Zona 1 no controle, Salvador, no 20.8. 3815, passou 2 pro 340. 120, decimal 8. Controle Salvador, 3815. 3815, contato radar, subo 340, via da... Ok, 340, teoriza marcha da TV? Medo. Desculpa, não entendi. Autorizado, Leda. Ah, muito obrigado, Leda. Papá Romeu, Delta Romeu Charlie, chame centro Recife, frequência 12685. Gente, Recife, agora 12685, Delta Romeu Charlie, boa. Rio 5974, a sua identificação autorizado via BONF, desça para 2000 pés, ajuste no 022. Via BONF, Salvador, boa noite, Azul 2782, na proa de Abdude. Azul 2782, utilizado via chegada mar e ajuste no 022, reporte ideal de descida. Chegada da mar e reportar ideal, o 2782. Bravo Uniforme Serra, desse mantém a nível 050. 138 no 5, chame centro Recife 1251. Segundo, Azul 4235, acendo identificação, autorizado via Bonf, desça para 2.000 pés, ajuste no 022. Autorizado via Bonf para 2.000 pés, ajuste no 022, Azul 4235. Azul 2782, desça para 2.000 pés, dá presente, voo e turno. 2.000 dá presente, turno, azul 2782, graças. 5974, autorizado DLS, reporte localizador. Autorizado DLS, cruzado estabilizador, viu? Azul 4235, reduza para 2109. 2109, azul 4235. Rio 5974, estabilizado localizador da pista 10. 974, chega a torre 11895. 1895, grato, seja. Bravo Uniforme Serra, autorizado descida para 3000 pés, ajuste 1022. 3000 pés, ajuste 1022, Bravo Uniforme Serra. Torre Salvador, cordial, boa noite, 5974, estabilizado e ILS da pista 10. 5974, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 119. Vive pouso 10, viu, 5974. Confirmando ajuste, 1023. Firma. Certo. Adolfo, cruzando 2-0, informação, voo. 1-2-4-6, sua identificação desce via Bonfi para 2000 pés, ajuste no 022. Via Bonfi, 2000 pés, 022. Azul 4235, sua decoração vai manter a presente Bru, limitado a localização. Mantenha Bru, limite ao lote, Azul 4235. Salvador, boa noite, Oxanai 6303, seguinte informação do Lu para Guarulhos, nível 380. Oxanai 6303, autorizado Guarulhos, via Pedro 10, nível 360, saída da L, transição ótima, curva direita, transponda 5066. Do Guarulhos, nível 360, Pedro 10, saída da L, ótima. Transponder 5066, Oxanay 6303. Na ponta, puxa, Oxanay 63. Gente, botar. Localizador Azul 2782. 782, chama a torre 1895. 1895, vai chamar, obrigado. Torre Salvador. Boa noite, Azul 2782, estabilizado localizador. A 2000. Azul 2782, ciente, aguarda autorização de pouso. Ciente, aguardará. Azul 4235 para o localizador, esquerda 150. Esquerda 150 para o localizador, Azul 4235. Rio 5974, no solo 31, nível direita, solo 121, décimo 9. Serra autorizado 2000 pés, reporte localizador, ajuste no 022. 2010, encontrará localizador, ajuste no 022, prazo. Solo Salvador, boa noite ao Rio. 5974, de novo. 5974, autorizado táxi a Alfa Kilo 43, a sinalização no pátio. Ok, Azul 4235, reduza para aproximação e chame a torre 1895. Reduzindo, torre 1895, Azul 4235. Salvador, boa noite, azul 4235, está no astral de 9 milhas. 4235, número 2, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, informação de tráfego, Alfa Tango 72, da companhia frente. Ciente, azul 4235. Pode informar o vento para o azul 2722? 150 graus, 119. Está autorizado o pouso? Autorizado o pouso. Obrigado. Voo 170 sua identificação, autorizado via Mari para 2010, ajuste no 022. Esse via Mari é de 2022, voo 170, quanto que ele está? Número 3, mantenha perfil. É, produção para clareza 1, entendeu? Pode ver. Seu perfil é número 3. Gente, é número 3, seu perfil, bom. Salvador, boa noite, eu vejo 5972, cuida 220 para 160, informação Zulu. 5972, a sua identificação, autorizado via BONF para 2000 pés, ajuste no 022. Via BONF, 2000 pés, no 022. Delta, solo 121, decimal 9. Alisando aqui na Delta, o 27, 2, 8, 4, obrigado. Salvador, boa noite, azul 2782, ligou a nossa escuta. Azul 2782, quilo, PAX 3, tenta a sinalização do PAX. Tem, PAX 3. O 246 reduza para 2002. 2002, bom, não foi para você. Paulo, poderia continuar para o azul 272 qual a posição prevista para a prevista que possui, assim como o meu, para ter sinalização no pátio, que normalmente pode ficar sem atualizar aqui no sistema. Bom, corrido papapá, Bravo, uniforme Serra. Autorizado pouso no 40 graus, 119. Ciente do vento, Bravo, uniforme Serra. Mais travado já? 35%. Ciente. controle Salvador, boa noite, Oxané 6264, informação Zulu, cruzam 200 para 170, voando Duna. 224, desde mantenha 226, ajuste no 022. É, poderia confirmar o nível atualizado, inaudível a sua transmissão? 2.000 pés. Excelente, entendeu 2.000 pés e o ajuste seria? 1.022. 6.000, 1.022, Jané 6.224. 2.000 pés, altitude de descida. Corrigindo, 2.000 pés com 1.022, 6.224. Um 246, autorizado ILS, reporte localizador. Autorizado ILS vai reportar localizador, 246. E o 5972, se tiver condições, voe Duna, desça 2000, autorizado ILS, reporte localizador. E aí Duna, 2000, localizado localizador, 2594. Com 888, acima de identificação, autorizado via BONF, desça para 2.000 pés, ajuste no 022. 022, via BONF, pode prosseguir direto na zona? Certinho, seu número 5, mantém o perfil da chegada. Salvador, azul 4980, autorização requisito 350 e promoção de luz. 4980, Recife, autorizado, VP Zulu 17, nível de voo 350, sai da PUCA, transição Caju, com curva à esquerda, após a colagem, transponda 5072. 4980, autorizado, 350 Recife, sai da PUCA, Caju, curva à esquerda, após a colagem. Eu vou ver o Pérez 1 no 7, na cena 5-0-7-2. Controle, 2-0-8. Volta, puxa, azul. Solo, Bravo, uniforme CA. Uniforme CA no solo aos 4-2. Libera a direita na taxiway Delta ou E. Qual o local de estacionamento? É o Baixa Baeté. Baeté, ciente. Livre táxi via Alfa e chame o Solon antes da taxiway Juliette para cruzar o Pátio Uno. Ok, via Alfa e chama antes da Juliette para cruzar o Pátio Uno. Confia. Cabem quantas pessoas nessa aeronave? Estou com duas pessoas, cabem quatro. Ah, ciente. Obrigado pela informação. Nada à disposição. Torre 1895. 1895. Oi, boa noite, voo 1246, estabilizado, sinal 3 checado. 4.000, autorizado pouso, 140 graus, 139. Gente, confirmando o vento, 140 com 13, voo livre pouso, voo 1246. Sim. Confirmando o aeronave de Moçon. Uno 170, autorizado em EMS, reporte localizador, ajuste no 022. Autorizado, reporte Aragão 11. Mantenha posição, chame o sol. Mantenha posição, chame o sol. Solo, Bravo de Pancana, Guilherme. Bravo, informe Sierra, autorizado táxi, Juliette, contorno, bate 1, prossegue Lima, máquina Quebec, chama Torre 18, Spawn 95, cruzamento da pista no 7. Contorno, bate 1, táxi, Lima, cruzamento da Quebec, cruzamento da pista no 7, chama Torre 18, 95, Bravo, Bravo. Oi, dois. Sabe tudo. Não, deu pra ver. Autorizado, Duna. Autorizado, Duna. Obrigado. Uno 170, recusa para 170. Um solo aos 4.6. Livre à direita, solo 121, decimal 9. 219 para o voo, 1246. Vamos, amador, boa noite, eu vou 1246 livrando na... 46, Alfa, Juliette, ponta 62. Alfa Juliette para o 62, boa, 246. Canal 6224, autorizado LS, reporte localizador, ajuste no 022. Autorizado LS, chama área estabilizada com no 022, hoje chama 6224. Final curto, abaixar, travar. Autorizado pouso, 140 graus, 099. Autorizado pouso, 2972. Estabilizado 11 de setembro. 1170, chame a torre 1895. Oi, boa noite, gol 1170, 3 milhas do Índia Serra, estabilizado ali. Avistado, aguarde autorização de pouso, gol 1170. Guardando 1170. Galeão, 5 horas e 6 atrás. Nome é 313, autorizado táxi em Índia, ponto espera da 10, torre 198, 195, negão 1022. Índia, ponto espera, chama 1895, autorizado, minha 313, 102, na ajuste. Bravo, Serra para cruzar Bravo Uniforme. Autorizado o cruzamento até a Baia Serra, Bravo Uniforme Serra. Estacionar, frequência livre, boa noite. Boa noite, é estacionar. Um 888 reduza para 2109. Nessa 10-9, Rio 5972, no solo 49. Libere a direita na Delta Eco, táxi para o Pátio 3. Solo